Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Então, na última reunião, nós falamos a respeito da regeneração. E agora vamos falar a respeito da santificação. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. Verso 2. Paulo, a igreja de Deus, que está em Corinto. Agora, olha a expressão. Aos santificados em Cristo Jesus e também chamados para ser santos. Diga, eu fui santificado. Pela obra da cruz. Diga, mas eu fui chamado para ser santo. Olha que interessante. A santificação, ela é o próximo, vamos dizer assim, próxima bênção e o próximo suprimento que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Uma vez que você foi regenerado, e a partir do momento em que você nasceu de novo, né, agora começa a sua vida de santificação. A santificação, portanto, ela é uma experiência e também é um estilo de vida. Você tem uma experiência de ser santificado, como nós lemos aqui no texto, baseado naquilo que Jesus fez. Mas você, depois de ter essa experiência de ser santificado, você agora deve se santificar. Como é que é isso na prática? Como acontece isso na prática? Para nós compreendermos isso, temos que compreender alguns conceitos. Primeiro, a palavra santificação, o que ela significa? Os irmãos sabem? Santificação significa separação. Levítico 10, verso 10, abre lá, Levítico, lá no Velho Testamento, Levítico 10, verso 10, diz assim, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. A santificação, portanto, é uma distinção, uma separação que deve acontecer na nossa vida entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é limpo e aquilo que é imundo. Portanto, a primeira coisa que tem que entender a respeito da santificação é que a santificação, ela é posicional. Diga, santificação tem dois aspectos. A santificação é posicional e disposicional. Diga, posicional, disposicional. O que significa isso? O que é a santificação posicional? É o que nós lemos aqui. Você agora foi comprado por preço. Você não é mais seu, você foi redimido. Você agora é de Deus. E tudo aquilo que pertence a Deus, deve agora ser tirado das coisas comuns e trazido para ele. Era assim no Velho Testamento. Está lá, o pasto está cheio de gado. Mas quando um gado era dado para Deus, aquele gado deveria sair daquela posição comum e deveria ser levado para outro lugar. Ele era separado por Deus. A mesma coisa acontece conosco. Você foi comprado, você agora é dele. Pertence a Deus. Então agora Deus quer que mudar a sua posição. Você vai sair daquele lugar da vida comum, misturado com as coisas profanas, e você vai agora ser separado como propriedade exclusiva dele, para o desfrute dele e deleite dele. Isso tem a ver com o lugar que você é colocado. Lá em Mateus, abre lá em Mateus 23, 17, nós temos um exemplo de como funciona essa santificação posicional. Mateus, capítulo 23, verso 17, diz assim, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha o verso 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Veja, você não deve pensar que a santificação posicional, ela é menos importante. Ela aconteceu de uma vez por todas. Deus tirou você de lá. Você agora tem que manter-se na posição. Entende? Aqui está dizendo que quando uma oferta era trazida para o altar que é santo, santificava a oferta. Quando o ouro era trazido para o altar que é santo, santificava o ouro. O ouro era tirado da sua posição comum e agora era trazido para algo para Deus. Uma posição especial, separada para Deus. Nós também somos santificados porque nós somos trazidos e colocados no altar. O nosso altar hoje não é um tablado. O nosso altar hoje é a presença de Deus. A presença de Deus santifica tudo que é trazido a ela. Então, cada vez que você é colocado no altar, você se consagra a Deus no altar, aquilo é uma mudança de posição, tem o poder de santificar você. Isso é santificação posicional. Amém, meus irmãos? Mas outro aspecto é a santificação disposicional. Que tem, essa palavra talvez é estranha aos seus ouvidos, não tem a ver com posição, mas tem a ver com disposição da sua vontade. Então, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 1, verso 2, você foi santificado em Cristo, quer dizer, Deus tirou você de lá e trouxe você para cá. Você estava no reino das trevas, foi trazido para o reino da luz. Deus mudou sua posição, você foi santificado. Isso é posicional. Mas agora, Deus quer que você também mude as suas disposições interiores. Deus quer agora que você tenha uma disposição interior de buscar a presença dEle, de desejar por Ele, de querer estar com Ele e, consequentemente, de se santificar. É a vontade do Senhor que nós nos santifiquemos, e isso disposicionalmente. Amém, meus irmãos? Vamos ler na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Que diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Dois pontos. Qual que é a santificação que Ele espera de você? Que você se abstenha da prostituição. Presta atenção. Posicionalmente, você vivia num lugar que era cheio de prostituição, era trevas. Mas você agora nasceu de novo, você foi comprado, redimido. Deus tirou você dessa posição, trouxe você para o reino do Filho do seu amor. Mas isso não significa que agora você não sinta às vezes tentações e você não queira às vezes voltar para aquela posição antiga. Entende? O primeiro aspecto tira você do lugar, mas o segundo aspecto depende de você cooperar com Deus e dizer, essa é a vontade de Deus para mim, a minha santificação, então eu vou me santificar. Vou me santificar porque eu já sou santo. A sua santidade não tem nada a ver com as suas obras, não tem nada a ver com os seus atos. A sua santidade é uma pessoa santa que foi colocada em você. A santidade é o próprio Deus. Porque em todo o universo só tem uma pessoa que é santa. E essa pessoa é o próprio Deus. E esse que é santo foi colocado dentro de você. A sua natureza santa foi colocada em você. E você sabe, onde Deus está, aquele lugar é santo. Sabia disso? Você chega lá no livro de Êxodo, você vê Moisés diante da sarça ardente. E ele vê aquela sarça pegando fogo, ele chega perto, quero ver essa coisa maravilhosa. E do meio da sarça, Deus fala com ele. O que Deus fala com ele? Tira as sandálias dos teus pés. Porque esse lugar que você está é terra santa. Por que aquele lugar é a terra santa? Porque Deus estava lá. Uma vez que Deus estava lá, cuidado, respeito, reverência, o lugar também é santo. Deus tem o poder de transmitir, de infundir a sua santidade aonde quer que ele esteja. Agora, onde é que Deus está hoje? Quem é que a sarça de Deus hoje está pegando fogo? Somos nós. Você é essa sarça hoje que está pegando fogo. Deus habita dentro de você. Então, se aquela terra ficou santa porque Deus estava lá, muito mais será santo você onde Deus habita agora. Deus não está de passagem, mas Deus é residente. Portanto, santidade é também esse transmitir de Deus, esse infundir de Deus. Então não adianta você querer falar de santificação meramente de maneira legalista, como não toque nisso, não encoste naquilo outro, né? Isso em si mesmo tem muito pouco valor, diz Paulo. Você precisa entender que a base da sua santidade é que você agora carrega o próprio Deus que é santo dentro de você. E uma vez que você carrega esse Deus dentro de você, você já é santo, posicionalmente. Mas agora você tem que trabalhar para que a sua vida esteja em harmonia com essa vida que já está residente dentro de você. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Isso é a santificação. Amém, meus irmãos? Agora, você vai dizer, pastor, isso acontece em nós instantaneamente? Não. A santificação é um processo. Presta atenção. Santificação é uma porta e é um caminho. É uma experiência e também é um processo. Você tem uma experiência inicial no dia que você nasceu de novo, de santificação, porque é o dia que Deus entrou dentro de você. Mas agora tem que existir um processo. Como é que você compreende esse processo? Como é que é o operar desse processo em nós? Da seguinte maneira, vamos imaginar que você é uma xícara de água. Você era uma água imunda. Mas Deus pegou a cruz, que é esse purificador universal, e passou você pela cruz. Você que era uma xícara e uma água imunda, você passou pela cruz, foi lavado, purificado, e agora você é uma água limpa diante de Deus. Amém, meus irmãos? Essa água limpa, é isso só que Deus queria? Não. Essa água, ela não tem sabor, ela não tem cheiro, ela não tem cor. O sabor, o cheiro e a cor que Deus quer imprimir em você é Ele mesmo. Ele quer ser o nosso sabor, a nossa cor, o nosso perfume. O que Deus então faz? Deus, além de passar você pela cruz, Ele vem pelo novo nascimento e vem e entra dentro de você. Vamos imaginar que Deus é um sachê de chá. Deus pega então esse sachê de chá e coloca agora dentro de você. O que vai acontecer com a água que está aí agora? Com o tempo, ela vai começar a receber a cor, o sabor e o aroma que procede de Deus. Até que no futuro, você não vai saber mais a distinção da água para o chá. Você não vai saber onde começa a água e onde vai o chá. Porque vai ser tudo chá, mas é água. Mas é a água que foi misturada com o chá, com a natureza do chá. Mas isso acontece instantaneamente também? Não. Isso acontece de qualquer jeito? Também não. Qual que é a condição para que essa água possa, de fato, ter essa infusão de chá dentro dela? Tem uma condição. Primeiro, o chá tem que permanecer. Segundo, a água tem que esquentar. Deus, então, permite situações para esquentar você. Esquentar. A Bíblia fala, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranhe, porque na hora que esquentar, aí começa a ter ebulição. Mas Deus também esquenta pelo seu espírito. Deus mesmo é esse fogo, ele não é só o chá. E ele também vem e nos esquenta. E quanto mais essa água estiver quente, o que vai acontecer com o tempo? Começa a mudar a cor. Hoje alguém olha para você, já percebe que a sua cor já não é mais totalmente transparente. Você está ganhando já uma corzinha diferente. Já existe já um aroma que está saindo de você. Tudo isso por quê? Porque o próprio Deus está infundindo a natureza dele dentro de você. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Isso é o processo de santificação. A santificação é o processo de Deus infundir em nós também da sua própria santidade. Essa santidade é a sua natureza, porque só Deus é santo. E uma vez que aquele que é santo está em nós, ele tem o poder de transmitir essa santidade para nós. Ei, que coisa preciosa isso. Que coisa linda isso. Há alguém habitando dentro de você agora mesmo, querido. Entende? Não é uma questão de esforço seu. Não é uma questão de obra sua, ele já está aí dentro. Você já foi purificado pela cruz, mediante o sangue do Cordeiro. O que você precisa agora é só desse infundir do chá. O chá vai ter que soltar algo dele e ele vai impregnar em você completamente. E no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e nós tivermos chegado à maturidade, ninguém vai saber a diferença entre a água e o chá. Assim como ninguém vai saber a diferença entre nós e Ele próprio. Sabe por quê? Porque nós seremos tal qual Ele é. Nós seremos do mesmo jeito que Ele é. Nós teremos a sua glória, a sua expressão, a sua vida. Amém, meus irmãos? E como é que o Senhor usa? Quais são os meios que a Bíblia nos mostra para ele nos santificar. Primeiro, João capítulo 17, verso 17. Vamos ler alguns versículos para que você possa entender. João capítulo 17, verso 17. Diz assim: João 17, 17. Santifica-os na verdade. Vamos ler junto? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira maneira de ser santificado, então, é pela palavra. Olha o que diz no capítulo 15, também no verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh, irmãos, alguns lugares, algumas igrejas não dão menor valor à palavra. Não ligam a mínima para a palavra. Consideram esse tempo de comer a palavra, de receber a palavra, como sendo algo enfadonho, um infastio para a alma, como sendo algo cansativo, sem propósito nenhum. Alguns chegam a encarar a palavra como um mero sermão moralista para dar uma dura nas pessoas, que a maioria nem sequer precisa de ouvir. Em muitas igrejas, na hora do louvor, está tudo lotado, os jovens estão todos lá. Mas na hora da palavra, você sai lá fora, estão todos lá fora. Porque não vieram para ouvir a palavra. Vieram só para um tempo de diversão na presença de Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem mudado isso em nossa igreja. Até acontece um problema, tem um inverso. Muitas das vezes nem vêm para o louvor, porque estão muito interessados em receber a palavra. As duas coisas são necessárias. Mas a palavra é vital. Se nós tirarmos a palavra da igreja, vai sobrar muito pouco. Muito pouco meio do Senhor pegar esse chá e infundir em nós. Como é que o Senhor coloca em nós seu aroma, seu sabor, sua cor? O Senhor faz esse meu lugar através da palavra. A palavra imprime coisas em nós. Quando você ouve a palavra, é como Paulo está dizendo, que nós somos como cartas vivas do Senhor. Escrita no nosso coração, 2 Coríntios capítulo 3. Nós somos cartas vivas escritas por Deus. Como é que Deus escreve essa carta em nós? Ele escreve essa carta falando conosco. Quando ele fala conosco, essa palavra está sendo impressa. E é essa palavra que tem o poder de criar em nós a imagem dele. Entende? A santidade dele. O Senhor disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você é santificado pela palavra de Deus, pela verdade do céu. Se não existe palavra fluindo, há muita dificuldade de haver santificação, querido. Mas quando a palavra vem, algo acontece. Por que acontece isso? Porque Deus e a palavra são um. Crer em Deus é crer na palavra. Confiar em Deus é confiar na palavra. E mais ainda, encher-se de Deus é encher-se com a palavra. Diga: Deus e a palavra são um. Crer em Deus é crer na palavra. Conhecer a Deus é conhecer a palavra. Diga: ser cheio de Deus é ser cheio da palavra. Portanto, se você ignora a palavra de Deus, e quando eu falo palavra, eu me refiro à palavra ministrada pelo Espírito a nós. Se você ignora a palavra, como é que você vai ser santificado? Isso acontece também, tem uma situação muito interessante na Bíblia. Não é você, como a palavra tem esse poder de santificar? Aqui em João mesmo, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 13, Jesus vem para lavar os pés dos discípulos. Eu vou contar para você a história, para não precisarmos de ler todo o texto. E o Senhor então vem, coloca a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de lavar os pés de Pedro, Pedro fala para ele: nunca, jamais vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Aí o Senhor falou para ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Olha o que diz o verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe perguntou: Senhor, não somente os meus pés então, mas lava também as mãos e a cabeça. Ou seja, deixa eu pular nessa banheira então. Qualquer coisa, menos não ter parte contigo. Mas olha o que o Senhor diz. Isso aqui é intrigante. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Olha que coisa. Quem já se banhou não precisa de lavar. tem que lavar só os pés, porque no mais você está limpo. Nós já fomos lavados, já, irmãos? Fomos lavados pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Já estamos limpos? Temos acesso a Deus? Sim ou não? Mas o Senhor está dizendo que mesmo depois que fomos lavados pelo sangue, ainda precisamos de ser santificados. Porque santificar também é tirar. Né? Nós não lemos agora mesmo? A palavra nos santifica? Lá em João capítulo 15, nos diz que vós já estáis limpos pela palavra. Então, o que significa esse texto, na verdade? Por que, que o Senhor está dizendo isso? Por que, que só os pés é que tem que ser lavado? Porque a santificação não está relacionada necessariamente com o que é pecado. Tem coisas que não são pecaminosas, mas são profanas. Entende o que eu estou dizendo? Tem coisas que não são pecado, e nem foi você que falou ou cometeu. Mas de alguma maneira elas grudam em você. O que, que simboliza? O que, que são os nossos pés? Nossos pés é a parte que tem contato com a poeira deste mundo. Nós estamos neste mundo, não somos dele, mas estamos nele. Uma vez que estamos nele, estamos caminhando neste mundo, e a poeira gruda no nosso pé. E o que, que é o pó da terra, segundo a Bíblia? Hã? Quem é que foi feito do pó da terra? O homem, mas qual parte do homem? O corpo do homem. E onde é que a semente do pecado entrou? No corpo. Hoje o corpo tornou-se a carne. E o Senhor falou o que para a serpente? Que ela ia comer o quê? Pó da terra. Conhece cobra que come pó? Minhoca tem, cobra não tem. Não é verdade? Então aquilo é simbólico. E significa que comida de serpente é carne. Comida de cobra, espiritualmente falando, é carne. Então aquele pó é a carne. Nós estamos andando pelo mundo e os nossos pés ficam impregnados da poeira, do pó na carne ao nosso derredor. Como é que acontece isso? Isso acontece no nosso trabalho, por exemplo. Você está trabalhando, você tem um colega seu que conta piada nojenta o dia inteiro. Você não pode sair da sala, você não pode tampar o seu ouvido, você acaba ouvindo. Não é você que está contando, você nem quer aquilo, mas você acaba ouvindo, é poeira grudando em você. Você é negociante, você tem que atender vendedores, e o vendedor vem e começa a negociar com você, e ele tem estratégias, manhas, ele também te conta piadas obscenas para te agradar, e te traz às vezes até coisas para você. Você não quer aquilo, você não quer se misturar com aquilo, mas você é obrigado a ouvir. É o seu patrão, você é obrigado a ouvi-lo, estar com ele. E aquela coisa no final do dia vai grudando no seu pé. Você começou o dia sensível ao Senhor, mas por causa daquela poeira toda no final do dia, parece que tem uma crosta em você. Não é o pecado que você cometeu, mas é o pó que está no seu pé. Mas Jesus disse, quem já se banhou, não precisa de banhar de novo. Mas tem que fazer o quê? Tem que lavar o pé. E com que ele lavou o pé? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem o poder de limpar os nossos pés, querido. A sensação de um pé sujo, não sei quanto a você, é extremamente desconfortável. Tanto em você, quanto você vê o outro com o pé sujo também. Mas quando os seus pés estão limpos, é incrível como isso tem o poder de te renovar, de te reanimar. Nós temos que aprender a lavar os pés uns dos outros com a palavra. Essa santificação é mútua. Como é que eu faço isso? Liberando a palavra na vida do Júlio. No final do dia, as esposas têm que aprender a ministrar a palavra na vida do marido e vice-versa. Quando chegamos na reunião, temos que aprender a liberar a palavra na vida do nosso irmão. Quando fazemos isso, nos sentimos renovados, parece que limpos. Uma disposição, um ânimo se levanta. Por quê? Porque o Senhor nos santifica pela sua palavra. Quantos compreenderam esse princípio? Mas tem uma outra maneira de ser santificado também, que o Senhor nos coloca, a segunda maneira. Romanos 15, verso 16. Olha o que diz. Romanos 15, verso 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também nos santifica. 1 Coríntios, vai lá 1 Coríntios, algumas páginas para frente. Capítulo 6, verso 11. 1 Coríntios 6, 11, diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes e fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e também no Espírito do nosso Deus. O Espírito também nos santifica. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Vamos ler só mais esse versículo. 2 Tessalonicenses 2, verso 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. É isso mesmo? Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, de que jeito? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Como é que você foi salvo? Porque você creu na palavra e recebeu o Espírito. Como é que você hoje vive a vida cristã? É obedecendo a palavra e andando no Espírito. Como é que você é santificado? Jesus disse, somos santificados pela verdade, e Paulo também completa dizendo, pelo Espírito Santo de Deus. Não tente arrumar outras fórmulas, não tente arrumar outros métodos, não tente descobrir outras coisas novas. Tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Você é santificado pela palavra, mas também é santificado pelo Espírito. Você tem que ter o equilíbrio das duas coisas. O que nós precisamos na igreja é revelação da palavra e unção do Espírito. Se você tem revelação na palavra e tem unção no Espírito, você tem tudo o que você necessita. Você tem a provisão e o suprimento completo de Deus. Você não precisa de mais nada. Amém, meus irmãos? Agora, esse Espírito, como é que você vai desfrutar dele? Você desfruta dele de todas as formas de disciplinas espirituais que nós ensinamos para você aqui. Você desfruta dele adorando, louvando, agradecendo, se consagrando, entregando, falando em línguas, orando em línguas, orando com a mente. Quer dizer, quanto mais você desfrutar do Espírito, se encher do Espírito, também mais você vai ser santificado. Então lembra, santificação também tem níveis. Quando você se converte, você tem um nível de santificação. Aqueles que se enchem mais e têm mais o fogo de Deus, vai ser liberado mais do aroma, da cor e do sabor do chá sobre ele. Por isso nós temos na igreja diferentes níveis de santificação. Tem alguns que são santos, outros são muito santos, mas tem outros que são santíssimos. Alguém fala, mas tem isso? Tem. É a medida. É a medida. Isso depende de você. Deus não tem acepção de pessoas. Você quer desfrutar mais do Senhor? Você quer ver mais de Deus? Então santifique-se. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos. Pai, abra o nosso entendimento. Possamos compreender a necessidade de santificação. Dá-nos compreender os princípios pelos quais o Senhor opera. Queremos ser mudados, ó Deus, transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus.